Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Meu nome é Rádio Nacional, mas também me chamam de... AM, FM, Ondas Curtas, Orelhão da Amazônia, a mais querida, a sua melhor companhia. Entre nessa onda. A Rádio Nacional está sempre on e o Brasil se encontra aqui. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Diariamente, a partir das 8 da manhã, o país se conecta pela informação. Revista Brasil, matérias, entrevistas, esportes e o giro de repórteres em todas as regiões. Aconteceu, é notícia. Revista Brasil, de segunda a sexta, às 8 da manhã, com Walter Lima. Ao vivo também no YouTube pelo canal Rádio Nacional BR. A Rádio Nacional apresenta A Vidente e o Vigarista. Hoje, 9 da noite, na Rádio Nacional. A boa prosa e a poesia com a música do seu tempo. Eu de cá, você de lá. O encontro e a amizade. Eu de cá, você de lá.